as pessoas estão livres de se associarem à nossa associação desde que tenham tido dano e que tenham amor profundo pela sua região. Porque nós queremos ter um debate que existe neste momento e que é mediatizado e aproveitá-lo, não só para defender o dano que esta região sofreu, que já sofria antes desta catástrofe, mas também para continuarmos a falar para o futuro e a animar e a ter um debate que possa resultar em algo positivo para toda a região. Merecemos isso. A associação já conta com elementos de outros distritos, de Tondela, de Tábua, de outros concelhos, de Arganil, de Ceia. A nossa extensão já é uma associação supra-municipal, é uma associação que tem um âmbito regional, que conta com danos de pessoas que tiveram danos, quer em casas, quer em empresas e outras que infelizmente viram os seus familiares partirem.